Introdução Workshop 506. Ensinamento sobre emoções. Compartilhe experiências pessoais. A água conecta seu Criador. Sonhos. Se quiséssemos dar um nome a isso, seria chamado de Workshop sobre as emoções. Não é fácil ensinar sobre emoções porque isso depende de nossas experiências de vida, qual é a dimensão de nosso pensamento e quão abertos estamos para receber. É por isso que o Sr. Cash disse muitas vezes no workshop de hoje: você não pode formular isso. O que significa que não é um conceito que você pode simplesmente repetir e que terá a mesma força de campo para alcançar algo. E à medida que nos aproximamos cada vez mais do ponto de sermos capazes de transmutar, precisaremos de nossas emoções para controlar isso. Ele basicamente resumiu tudo da seguinte forma quando disse: não há fórmulas para isso. É preciso entender a força de sua própria alma e como usar isso, e entender o processo da criação no nível da energia e não no nível do estado da matéria. É compreender a totalidade do conhecimento da criação. Isso não significa que não podemos fazer nada a respeito. É claro que podemos. É por isso que estamos dedicando nossas vidas ao estudo do plasma e à obtenção do conhecimento. Mas não vamos apertar um botão para ir a algum lugar. Vamos usar nossas próprias emoções como ferramentas para controlar os campos do plasma. Isso é para a viagem de nível superior pela alma e não pelos OVNIs ou naves espaciais no estado da matéria. Na viagem de plasma no estado da matéria, é preciso construir um sistema que possa lidar com todo tipo de condição que possa surgir nas interações do plasma com o estado da matéria. Já com a alma, somos parte da totalidade da criação, e nosso plasma é controlado principalmente por meio de nossas emoções e, ao mesmo tempo, segue o princípio do universo, que é o de que cada plasma acomoda o outro e encontra um equilíbrio por meio do que é chamado de posicionamento do campo Margrave. Não há destruição dos outros, mas se não estivermos no entendimento adequado, nossos campos podem ser absorvidos ou dissolvidos. É por isso que precisamos entender o conhecimento da criação. Na verdade, nossa alma já tem o conhecimento da criação, mas precisamos ser capazes de acessar nossa alma. E é por isso que hoje ele está nos ensinando sobre as emoções. O ensinamento de hoje não é fácil de comunicar, porque está no nível sutil da alma. Depois de ouvi-lo muitas vezes, eu entendi que há muitas perguntas sem respostas e lacunas no meio que precisam ser respondidas e preenchidas por nossas próprias experiências de vida. E hoje o Sr. Cash disse que estava compartilhando suas próprias experiências de vida conosco para que assim entendêssemos claramente como o conhecimento é obtido. Na verdade, ele não disse obter, mas o conhecimento existe e está sendo compartilhado conosco. E a forma como recebemos e o que podemos fazer com ele dependerá do que fizemos em nossas próprias vidas para tentar entender a nossa vida. Como o Sr. Cash faz parte do mundo humano, ao compartilhar suas experiências conosco, ele criou um elo comum por meio do qual podemos receber. E todos nós podemos receber de seus ensinamentos, pois não importa quão limitadas sejam nossas experiências. Se formos honestos com nós mesmos, começaremos nesse ponto e cresceremos a partir daí. Mas se estivermos fingindo estar em outro lugar, os ensinamentos não se enraizarão realmente em nós, até que estejamos prontos para nos encarar no espelho e nos tornarmos inocentes em nosso coração. Acho que esse também é o ponto em que começamos a entender e sentir nossas emoções, que é a porta de entrada para a alma. Há muitos ensinamentos lindos neste workshop, mas somos nós que temos que descobri-los. Caso contrário, são apenas histórias interessantes. Por exemplo, ele mencionou os cursos de sobrevivência na natureza e como eles nos ensinam a ter consciência do que está acontecendo na natureza e a experimentar a vida diretamente. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Eu tive a sorte de ter feito treinamentos semelhantes quando eu era jovem, e esse tipo de experiência pode mudar nossa vida. De certa forma, elas podem nos ajudar a amadurecer e a cruzar a linha da infância para a vida adulta, se puderem trazer à tona uma situação em que possamos enfrentar nossos medos e aprender a sobreviver separados do rebanho e entender a nossa individualidade. Todos nós nascemos no rebanho, e ele proporciona a ilusão de uma sensação de segurança, que é necessária para que a criança tenha emoções estáveis para iniciar o processo de crescimento. Ao responder a uma pergunta sobre os dentes do siso, o Sr. Cash disse que havia três estágios no processo de amadurecimento que ocorrem aproximadamente por volta dos 7, 12 e 18 anos de idade. Por volta dos 18 anos, devemos começar a entrar no estágio de nos tornarmos um indivíduo, e nesse ponto, também devemos ter desenvolvido emoções saudáveis e maneiras de lidar com elas, para que possamos assim nos tornar uma pessoa autossuficiente que possa contribuir para a sociedade. Os problemas que temos na sociedade atual são o resultado da interrupção desse processo, e a elite dominante tem se beneficiado dessa interrupção, enquanto nós estamos sofrendo muito com isso. Em primeiro lugar, é muito difícil para muitos de nós entender o significado mais profundo desses ensinamentos sobre emoções. Esperamos que o Sr. Cash possa usar a tecnologia do plasma para nos ajudar a superar essas deficiências planejadas das quais todos nós estamos sofrendo. Se pudermos entender e aceitar que fomos intencionalmente prejudicados, talvez possamos encontrar uma saída para essa situação sem ter de esperar 100 anos para implementar a nova tecnologia. O entendimento mais profundo disso é que, em algum nível, nos deixamos manipular porque estávamos apegados à doce sensação de estarmos seguros no rebanho. E mesmo que entendamos isso, nossas mentes ficaram assustadas com a experiência. Há muito mais a ser aprendido nesses ensinamentos sobre emoções, mas cada um de nós precisa encontrar a força de vontade e a maneira de explorar elas. Muitas vezes o Sr. Cash nos ensinou que o plasma de hidrogênio, que significa um próton e um elétron, é o plasma básico a partir do qual o universo é construído. Então há o carbono 14 e o hidrogênio que conectam toda a criação. Hoje ele disse que o caminho para o Criador é através do hidrogênio e que, na verdade, estamos bebendo ele o tempo todo através da água ou H2O. Os dois hidrogênios têm uma função especial, pois um nos conecta à alma da fisicalidade e, portanto, à dimensão física, e o outro nos conecta diretamente à alma do Criador, com a qual a alma do homem tem um vínculo direto. Toda vez que bebemos um copo de água, estamos sendo alimentados pelo Criador, e é por isso que a transferência de energia da água é instantânea. E toda vez que respiramos, há uma conexão de hidrogênio nos pulmões com a alma do homem. Em seguida, ele afirmou que o amante nunca se esqueceu de seu amor. Para alguns de nós, pode ser difícil entender o que isso significa. Talvez signifique que o amante é o Criador, e que nunca se esquecer é a conexão de hidrogênio por meio da água, que temos de beber o tempo todo para viver. Então, na verdade, ele está sempre nos alimentando com seu amor, que é o hidrogênio, ou o elo de energia básica de toda a criação. E, finalmente, seu amor somos nós, ou seus filhos, a criação, ou como quisermos pensar nisso. Sempre estivemos bebendo e respirando o amor dele sem saber. Temos uma conexão contínua com o Criador, quer gostemos ou não. Nós recebemos um belo conhecimento que pode nos ajudar a superar algumas de nossas feridas emocionais por não nos sentirmos amados aqui. Outro benefício de compreender e controlar nossas emoções é que todos nós podemos viajar juntos para outro planeta ou dimensão. Assim como em um jogo de futebol em que todas as emoções das pessoas estão sincronizadas e concentradas na mesma coisa, se milhares de pessoas pudessem se reunir e quiserem ir a Marte, por exemplo, elas poderiam. O único problema é que ainda não temos conhecimento suficiente para voltar se quisermos. Essa também é a maneira pela qual colonizaremos o espaço. Essa é uma ideia muito interessante porque não é preciso tempo para criar algo. A capacidade de criá-lo está aqui, conosco, agora. Mas, novamente, são essas emoções sobre as quais sabemos tão pouco. É a mesma coisa que podemos fazer para acabar com a matança neste planeta. Se conseguirmos unir todas as nossas emoções e abominar a matança, então a alma do homem acabará com isso. Outra coisa linda que o Sr. Cash mencionou é que se as pessoas conseguirem unir seus sentimentos, poderemos fazer colônias do verdadeiro amor do Criador na essência da alma do homem. Esses devem ser lugares incríveis para se viver. Talvez isso seja o que alguns budistas chamam de reinos dos deuses, onde todos compartilham uma ideia específica sobre amor, doação e vida, e então eles simplesmente a criam. Talvez essas 12 pedras em Stonehenge sejam, na verdade, memoriais para os viajantes que vieram para a Terra por esse caminho. E talvez eles ainda tivessem o conhecimento da criação e pudessem mover as pedras com suas emoções. Mas gerações depois, eles se esqueceram disso e se amalgamaram totalmente à população humana. Com esse conhecimento, podemos começar a encaixar as peças do quebra-cabeça de uma maneira diferente à medida que nossas ideias sobre a vida mudam. O Sr. Cash disse algo interessante sobre os profetas do passado, que nenhum deles foi muito longe, apenas talvez um nível acima, porque não conseguiam explicar. Será que ele quer dizer um nível acima do humano atual? Se for a mesma alma do profeta, mas em diferentes fisicalidades, como devemos pensar sobre isso? Será que isso depende da maturidade da pessoa que aceita a alma do Criador e de como ela a amalgama com a alma do homem e a alma da fisicalidade? Portanto, a alma do Criador é perfeita, mas depende do veículo em que é colocada, o quanto ela será capaz de brilhar para ajudar os outros. Por exemplo, ele disse que esperou até o terceiro chamado para aceitar a sua missão, porque ele queria ter certeza de que estava maduro o suficiente para cumpri-la ou algo assim. Depois ele disse que a razão pela qual eles são chamados de professores é porque eles têm tanto o conhecimento superior da alma quanto o inferior da fisicalidade, e eles têm o conhecimento de todas as coisas criadas no universo. O que eu entendo disso é que o Sr. Cash está bem equipado para lidar com qualquer situação que possa surgir aqui na Terra para impedir a mudança, e que podemos ter plena fé de que ele terá sucesso no que se propôs a fazer. Hoje foi ensinado muito sobre sonhos. Basicamente, levamos nossas emoções para o estado de sonho e a maior parte do que sonhamos é o que acontece conosco durante o dia. Ele não entrou em muitos detalhes sobre o que chamamos de sonhos espirituais, mas deu exemplos de vários casos. Um deles é que, quando ele era criança, sua mãe sonhou com o profeta e o Sr. Cash no sonho estava morto. E o profeta disse, ele é um de nós. Ele não revelou outras coisas sobre esse sonho, pois disse mais tarde que o sonho de sua mãe se tornou realidade. Ele repetiu esse sonho novamente mais tarde nesse workshop. Portanto, cabe a nós sentir o que isso significa. Então houve a senhora também que sonhou com um profeta, e isso mudou a vida dela, e ela manteve o amor da experiência do sonho com o profeta por toda a vida dela. A partir desses exemplos, podemos entender que os sonhos são muito importantes, mas precisamos distinguir o que o sonho realmente significa e não simplesmente abordá-lo sem conhecimento. Os animais também experimentam emoções nos sonhos e podem elevar suas almas ao Criador. Podemos aprender a controlar nossos sonhos e criar emoções diferentes no sonho. O exemplo é que, se pudermos sonhar com nossa mãe, então podemos tentar sonhar com nosso pai ou com nosso cachorro também. Se conseguirmos, isso significa que podemos controlar as nossas emoções. E é disso que precisamos para a transmutação. E quando conseguimos unir diferentes emoções em um sonho, é como criar ligas metálicas. Eu acho que isso significa que quando sonhamos com pessoas próximas a nós, que têm conotações emocionais diferentes para nós, é como se misturássemos diferentes forças de campo ali. Houve uma pergunta sobre a diferença entre transmutação e transporte, e que a transmutação é feita apenas no nível de energia ou no nível da alma, e o transporte é apenas a movimentação da fisicalidade de um lugar para outro, como em um carro, por exemplo. Portanto, quando a alma do homem e a alma da fisicalidade morrem ou se separam da fisicalidade, isso significa que elas estão separadas da fisicalidade e não podem voltar. E é por isso que a ressurreição é uma falácia e foi inventada por ignorância. Isso também significa que as duas almas não podem ir no carro de transporte até o cemitério. Elas precisam se transmutar por meio de suas emoções para ver o corpo sendo enterrado. Essa é a ciência disso, e não as histórias que contamos. Uma atualização muito importante sobre a Conferência de Londres é a permissão para que os líderes mundiais participem pelo Zoom. Como não será aberto ao público, ninguém saberá quem participou. Mas um desenvolvimento ainda melhor seria se o governo chinês assumisse a liderança da reunião pelo Zoom. Dessa forma, o status da reunião mudará para uma função oficial do governo, tornando mais difícil para as nações recusarem. Se, por exemplo, o Vaticano não permitir a participação de governos como dos Estados Unidos, isso é uma questão diferente. No entanto, isso facilitará a realização da próxima etapa, que é a convocação de uma reunião internacional para discutir como implementar a nova tecnologia. Isso é algo que o Sr. Cash estava sugerindo que deve ser feito imediatamente. Outros tópicos. O Google e o Gmail colocaram um filtro para bloquear os e-mails da Fundação Cash, que vão para a caixa de lixo eletrônico ou não são entregues. Nossa alma ao morrer não fica vagando pelo universo. Ela vai instantaneamente para onde precisa estar. Os planetas e as estrelas têm emoções. O trovão é como o grito do homem. O terremoto é o arrepio da ação errada do homem. O governador da Bélgica poderá participar da Conferência de Londres se quiser, porque se quisermos trazer a paz, não podemos criar uma divisão nessa reunião. Mude o ritmo da respiração e você trará liberdade para a alma. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 506. Será que podemos produzir algo que Deus cria tão facilmente e copiar isso de uma nova maneira? Os buscadores de conhecimento fizeram isso. Isso remete à compreensão dos pontos fundamentais da energia do plasma e de como as energias do plasma de Gans podem ser utilizadas umas com as outras, umas contra as outras e em conjunto. Se pudermos compreender o processo da criação, então no universo não deveremos ter nenhum problema em descobrir como alma, como adicionar ou dar energia de nós mesmos. Deveríamos ser capazes de ir para uma ordem superior e depois descer para uma ordem inferior. Quando transmutamos, como decidimos tomar a direção para compreender os campos do Criador? Como usamos a força da criação para ir em direção ao Únicos? E então, e se quisermos voltar para casa e ser humanos? Como obtemos a energia para fazer isso? Como revertemos o processo para voltarmos a ser humanos? Qual é o processo de se tornar uma célula humana? Não revertemos a posição, mas como abrimos mão de tanto para podermos voltar aqui? Mas ao mesmo tempo, saber como ir e voltar entre ser humano e outro lugar. É como escalar uma montanha. Descemos por uma corda, mas depois temos de ter força para subir de volta. Como conseguimos essa força enquanto estamos pendurados no meio da montanha sem estar em cima ou embaixo? Como ditamos essa energia? Como sabemos que energia devemos reunir ou liberar? Como sabemos como pular pelos campos? porque em algum lugar há um atalho. Há uma maneira de atravessar do mais alto para o mais baixo. Como dissemos antes, não existe uma fórmula para isso. É a compreensão da força da própria alma e do processo de criação no nível da energia, não no nível do estado da matéria. E é a compreensão da totalidade. Quanto mais entendemos a totalidade, mais descobrimos que não sabemos nada. Então, uma nova busca e uma nova posição são criadas para entender o próximo passo e o próximo. E então, o que está além do próximo também. Então, como posso voltar ao ponto em que comecei? Uma das coisas mais difíceis para o homem será como descer. Subir degrau por degrau é fácil, porque você acumula energia. Mas para descer, você precisa se tornar um amante. Você precisa aprender como dar incondicionalmente com a esperança de que você acabará na fisicalidade do homem. Quando sonhamos, voltamos à nossa fisicalidade. Reduzimos a força do fluxo sanguíneo. Isso é tudo o que fazemos. Porque quando descemos a montanha, podemos usar uma pedra, uma árvore ou qualquer outra coisa para nos apoiar, de modo que possamos subir novamente. Quando sonhamos, estamos no corpo humano. Portanto, temos esse gancho da fisicalidade. A alma da fisicalidade nos ancorou ao corpo. Mas quando morremos, essa âncora não está mais lá. E é por isso que não podemos voltar ao corpo. Mas quando criamos uma condição para manter a conexão entre a alma da criação, a alma do Criador, a alma da fisicalidade e a alma do homem, então podemos aprender como subir e descer essa escada das energias do universo. Não usamos cálculos para fazer isso. Não há escalas ou gráficos para isso. Não há nada lá, exceto a verdadeira compreensão da criação. Em que devemos nos ancorar para podermos voltar à Terra? E do que temos que abrir mão para nos tornarmos humanos? Para aqueles que levaram suas almas, será que há muitos que gostariam de voltar à Terra, onde se ancoraram na dor da fisicalidade, tendo que matar para viver e destruir para existir? Agora você entende o porquê não existem fórmulas. Em vez disso, é a compreensão da própria criação e de como temos que fazer isso. Em outras palavras, temos que saber de dentro de nós mesmos como nos transmutar se quisermos voltar à Terra. É como a velha história do garotinho que encontra sua madrasta e ela o levava para a floresta para se livrar dele, e ele foi deixando cair pequenas migalhas de pão para encontrar o caminho de volta para casa. Mas então os pássaros vieram e comeram as migalhas. Como criamos essa condição? Como entendemos qual é o pássaro e qual está sendo levado? E o que precisamos colocar ou tirar para subir ou descer? É por isso que continuo dizendo que o ponto fundamental para que o homem retorne à sua fisicalidade é ter a alma da fisicalidade dentro da alma do homem. Mas isso não é tão fácil quando você se desapega do ambiente, do plasma, da Terra. Mas é possível pular os campos. Mas se você se desenraizar, para onde vai voltar? É por isso que o que chamamos de ressurreição é uma falácia, assim como a fusão nuclear. Porque quando a alma do homem se separa da alma da fisicalidade, é como se tivéssemos jogado a nossa âncora no mar. Mas se aprendermos a nos transmutar, então poderemos nos agarrar à âncora e saberemos onde a ancoramos. Isso faz parte de nossa compreensão da totalidade da criação. Infelizmente, nossas almas não carregam calculadoras nem um sistema para reduzir ou aumentar a força ou o que quer que seja. Então você entende de onde vem o sentimento. Cada sentimento cria uma emoção em uma determinada condição. Na condição física, certas emoções nos fazem chorar, rir ou ficar de cabelo em pé. E certas emoções nos dão a sensação de amor. Nos primeiros ensinamentos sobre a saúde da Fundação Cash, eu costumava enfatizar as emoções. Agora chegamos a um ponto em que precisamos entender o que são nossas emoções e como as emoções entre a alma da fisicalidade e a alma do homem nos dão a capacidade de subir e descer as forças de campo do plasma. podemos aprender a usá-las. Podemos pegar parte da alma da fisicalidade para alimentar a alma do homem e elevá-la para que ela possa se encontrar e se tornar parte da alma do Criador. Não precisamos olhar para fora de nós mesmos para encontrar uma âncora para subir. Já temos a solução para subir dentro de nós mesmos. Podemos criar as condições dessa mágica elusiva com a qual o homem sempre sonhou. E isso é tornar-se parte do Criador. Por um segundo, podemos estar na dimensão da compreensão do universo, e no segundo seguinte, podemos estar na dimensão do homem. É disso que tratam todos esses últimos 500 ensinamentos. Ensinamos na linguagem do Criador, e imediatamente isso é traduzido para a linguagem do homem. Esse entendimento é a pedra angular da compreensão do conhecimento da criação pelo homem. É por isso que nos chamamos de professores, porque temos acesso ao conhecimento em ambas as extremidades. Fomos informados tanto sobre o ABC, quanto sobre os mais altos graus de doutorado. E nos foi mostrado como usar o alfabeto para dar sentido ou entender todas as coisas criadas no universo, e não apenas o homem. É por isso que quando ensinamos para todo o universo e não apenas para o homem. No entanto, o homem só considera a dimensão física da voz. A realidade é, será que o homem seria capaz de entender isso? Será que ele seria capaz de transmutar entre as duas almas, transmutar na direção da alma da fisicalidade e da alma do homem? Será que ele seria capaz de assumir a forma de um homem, mas em seu interior entender o trabalho do universo e as posições da força de campo de onde ele quer estar? Essa capacidade se tornaria um veículo. Seria como apontar um laser para algo e em seguida ser capaz de levar a alma da fisicalidade e a fisicalidade até lá. Então, quando você chegar lá, se gostar, poderá transmutar a fisicalidade. E se não gostar, poderá fazer a transmutação reversa para voltar ao ponto de partida. Você faria tudo isso com o poder de sua emoção. Isso é parte do que o homem precisa entender para compreender a essência da criação. Será que o ser humano conseguirá entender isso? Mesmo os profetas do passado não passaram mais de um nível. Sabemos disso porque eles não conseguiram explicar. Eles não conseguiram ver para ensinar mais, pois o homem daquela época não estava preparado para esse processo. Levamos bilhões de anos para chegar onde estamos hoje. E agora, em cerca de 500 workshops de buscadores de conhecimento, ensinamos ao homem o suficiente para que ele possa entender e pular bilhões de anos à frente. Ele amadureceu o suficiente científica e tecnicamente para entender a ciência da criação. Ao compreender o processo, ele não precisa das ferramentas que o homem desenvolveu. Ele não precisa dos diplomas, mas ele precisa entender a essência de sua própria criação, a fonte da criação e a fonte da elevação da alma. Nesse processo, o homem não trapaceará. Ele entenderá e fará o processo da maneira que deve ser feito. Porque quando falamos sobre os três etos de Mitra, pensar, falar e fazer o bem, eles são apenas para o próprio homem e mais ninguém. Um adendo aqui. Eu acho que isso significa que, sem saber, acreditamos que estamos praticando o etos para ajudar os outros, mas, na verdade, estamos ajudando a nós mesmos. Continuando. Você não pode enganar a alma do homem por meio da alma da fisicalidade. E você não pode enganar a alma da fisicalidade usando a alma. Porque se uma delas trapacear, isso causará a morte da outra também. Se uma delas desistir, as duas serão extintas. Não é isso que acontece com a alma da fisicalidade no momento de sua separação da alma do homem, o que chamamos de morte? Ambas não podem enganar uma a outra. Portanto, elas chegam a um acordo e equilibram as contas, para serem corretas. Agora entendemos que não existe uma fórmula para fazer isso. Não pode haver uma. É impossível escrever uma fórmula de como usar esse sistema para elevar nossa alma. Mas podemos ensinar como podemos usar o sistema de controle ou o que chamamos de emoções. Não é como se usássemos cebolas para provocar lágrimas, não é isso? Porque assim, não sabemos se essas lágrimas vêm da emoção do amor, do ódio ou do medo, porque elas são produzidas mecanicamente e não carregam nenhuma emoção com elas. Podemos ter as mesmas lágrimas, mas se dessa vez elas forem para o nosso filho e tiverem a emoção do amor? Se perdemos nossa mãe, as lágrimas da perda trarão a emoção da tristeza. É a mesma gota de líquido. Depende da emoção que colocamos nela, que cria uma condição da fisicalidade e da alma. Então podemos descobrir qual é a nossa força de emoção. As mesmas lágrimas podem absorver a emoção do amor da mãe, e também chorar pela perda da mãe. O homem precisa entender a importância das emoções como ferramenta de controle dos campos. Se chegarmos ao destino para onde queremos ir e nos sentirmos bem lá, poderemos nos manifestar. Se os campos desse lugar estiverem equilibrados em relação a nós, então se nos sentirmos bem, poderemos aparecer na dimensão da fisicalidade, mas não faremos nada de errado, porque assim poderemos manifestar a alma da fisicalidade nessa dimensão da fisicalidade. Agora você entende porque até mesmo o eto de Mitra é para o próprio homem e não para os outros. Porque quando não fazemos a coisa certa, as outras almas sofrerão. Um adendo aqui, talvez o Sr. Cash também quisesse dizer que quando fazemos coisas erradas, criamos problemas para nós mesmos e não apenas para os outros. Continuando, então entendemos a pedra angular dos ensinamentos de Moisés: não roubarás. O homem foi ensinado de maneira simples a se proteger, mas sempre interpretou as palavras como sendo apenas para a dimensão da fisicalidade e não para a dimensão da energia e da criação, ou o que chamamos de alma. Como o homem se esforçará para testar e entender isso? Por exemplo, é assim que podemos ter conseguido ver em nosso sonho nossa mãe, que faleceu anos atrás. Há 20 anos estamos esforçando para vê-la, mas as portas sempre estiveram fechadas. Não temos controle sobre nossos sonhos porque não aprendemos como usar as emoções. Não aprendemos a criar o amor da mãe, a alegria de seu toque ou a sensação de seu beijo. Quando fechamos os olhos, podemos criar a dimensão da fisicalidade dela e então sonharemos com ela. Quando esse amor é muito sincero, dizemos: estávamos pensando no toque de nossa mãe hoje, e então sonhamos com ela. Na verdade, o que fizemos em nosso sonho foi abrir um canal desse campo de força da emoção do amor por meio da circulação do fluxo sanguíneo na dimensão da fisicalidade. Agora talvez entendamos como isso funciona. Talvez pela primeira vez o homem saiba como criar a emoção, porque ela é sentida na dimensão da fisicalidade. Agora você tem a fórmula e é capaz de distinguir o que experimentou. Mas será que o beijo que você recebeu foi realmente igual à sensação que você teria com sua mãe? Antes de mais nada, como você sabe que a mãe o deu por amor e não por outro motivo? Mas para você foi essa sensação. Talvez você tenha caído e machucado o joelho, então sua mãe lhe deu esse tipo de carinho para que você se sentisse melhor. É por isso que você não consegue sonhar sempre que quer ver sua mãe. Porque você não entendeu a essência da emoção e qual emoção foi criada por esse beijo. Qual foi a força da emoção que você recebeu de sua mãe? A mãe pode tê-lo beijado para que você se sentisse melhor, porque você foi muito estúpido ao cair e você continuou caindo. Você não entendeu quando ela o pegou no colo e lhe deu outro beijo, que talvez ela estivesse pensando: quando essa criança vai amadurecer? Mas você queria acreditar que, oh, ela está me amando tanto. O ensinamento aqui parece ser para entendermos que nem tudo que chamamos de amor tem a mesma força de campo emocional. Tudo depende do que a outra pessoa coloca nele e do que achamos que recebemos. Portanto, é preciso haver muito crescimento interior para podermos entender a verdadeira força de campo das emoções. Como podemos medir a emoção? E outro ponto é que o receptor da emoção também precisa criar o mesmo sentimento que o doador. Quando as pessoas dizem que podem sonhar com a mãe sempre que quiserem e que ela está presente o tempo todo ao seu redor, isso significa que elas têm a verdadeira emoção com a mãe. Elas aprenderam a criar emoções. Mas então elas devem tentar fazer isso com o pai que faleceu anos atrás ou com o cachorro que amavam quando eram crianças. Elas devem tentar ver se conseguem repetir o sonho. Então começaram a aprender como medir as emoções e que tipo de emoções elas podem criar. Antes falei sobre ir a um estádio de futebol com capacidade para 100 mil pessoas e não sentir a conexão com ninguém e depois sair desse estádio de futebol, ir para a rua e se apaixonar por alguém que está do lado de fora. Ou se apaixonar por alguém sentado à sua frente em um café, onde ambos estavam se lembrando do que aconteceu no jogo de futebol. O amor muda porque a força do campo está se combinando, e é mútuo. Não adianta se apaixonar apenas por um lado, pois a emoção não é transmitida. Quando se está em um estádio de futebol com 100 mil pessoas, cria-se um tipo diferente de amor com uma emoção diferente. Quando todos vocês estão cantando e gritando alguma coisa, ao mesmo tempo, parece que cada homem naquele estádio diz a mesma palavra individualmente. O Sr. Cash testou isso em Teherã em jogos de futebol e sempre ficou intrigado com o fato de poder gritar, mas ao mesmo tempo ouvir todos os outros gritando da mesma forma que ele. Que emoção estava sendo despertada entre os homens, entre as almas e entre a emoção? Ele tentou entender como ele conseguia sincronizar a emoção com aquelas milhares de pessoas. Se pudéssemos fazer isso ao mesmo tempo, todos nós poderíamos aterrissar no mesmo planeta e colonizá-lo de uma só vez. Não seria um homem aterrissando e esperando encontrar outra alma lá. É aí que entra a verdadeira colonização. É por isso que ele disse muitas vezes ao Sr. Cash que uma população de 8 bilhões de pessoas não é suficiente se o homem começar a colonizar verdadeiramente o espaço e começar a trabalhar em conjunto para promover essa mudança. Poderíamos ir para destinos e começar a fazer colônias do verdadeiro amor do Criador na essência da alma do homem. Ele se virou para o tio, o Sr. Cash, e disse: como é que todas essas centenas de milhares de pessoas gritam ao mesmo tempo? Ele se ouviu como um garotinho no estádio. Que emoção isso criou em todos eles que estavam equilibrados e em comum acordo também. Agora, se pudéssemos fazer com que todas as almas juntassem suas emoções, como fizeram no futebol, no estádio, mas dessa vez apenas para criar no planeta a paz e acabar com a matança. Se todas as almas juntas tiverem essa forte emoção de não matar mais, então o homem parará de matar. Agora você entende. Será que podemos escrever uma fórmula para isso? Embora muitos de nós, ao mesmo tempo, possam ter o mesmo sentimento. Podemos sonhar com a emoção da mãe e depois sonhar com a mãe e o pai juntos. Portanto, somos capazes de criar emoções diferentes. Temos que não apenas criá-las ao mesmo tempo, mas também conectá-las umas às outras. Isso é o que fazemos quando criamos ligas metálicas na dimensão da fisicalidade. Na dimensão das emoções, nós as chamamos de emoções em relação à mãe ou ao pai, mas, na verdade, podemos conectá-las umas às outras em diferentes forças. Ou podemos conectá-las por meio de um denominador comum para que sejam iguais. Em nosso sonho, vemos nossos pais juntos, comemos com eles e desfrutamos da presença deles. Quando entendemos isso, podemos criar diferentes dimensões de emoções. Temos sido cegos e ignorantes em relação a isso. Se podemos nos conectar e ver a mãe e o pai que faleceram por meio do denominador comum que temos com eles, então não seria lógico que pudéssemos fazer a mesma coisa por meio da essência da criação? Ao mesmo tempo em que vemos a mãe e o pai por meio do denominador comum, poderíamos ver um terceiro, que poderia ser a alma do Criador. Com a mãe e o pai, demos a eles a dimensão da fisicalidade. E quanto à alma ou aos campos de energia do Criador? Se alguém se conecta com o Criador, dizemos que esse cara é abençoado. Não, não é isso. É porque ele conseguiu criar a direção, a dimensão, a conexão e o sentimento da emoção da criação. Até mesmo um planeta e uma estrela têm emoções. E quando o homem entende isso, ele pode sintonizar entender as emoções do planeta, mesmo antes de ir para lá. Então ele pode dizer se é adequado que sua fisicalidade se manifeste lá ou será apenas um turista de passagem. A chuva, os trovões, as erupções vulcânicas e os terremotos foram todos criados pelas interações do estado da matéria dos campos da alma do planeta e da própria alma do planeta. As emoções que o homem expressa também são expressas pelo planeta. As lágrimas do homem são como a chuva da Terra. Quando a Terra cria um trovão, é como o grito do homem. Quando o homem treme por causa de seus próprios erros, a Terra cria terremotos. São as mesmas emoções, mas usando palavras diferentes para condições diferentes. Então podemos imaginar o que acontece quando o Criador espirra ou quando ele chora de amor. Isso mostra como o homem tem sido fraco na compreensão do processo da criação e da emoção. Não há fórmulas para entender esse processo, porque é a compreensão da criação de si mesmo. Não devemos roubar da alma da fisicalidade e não dar muito à alma, só porque ela foi roubada dos outros. Quando respiramos, a alma do homem fica com a parte mais superior da energia e a fisicalidade com a parte inferior. Porque se a fisicalidade ficasse com a energia mais superior, criaria um caos nos pulmões do homem. Essas duas fisicamente trabalham para se acomodar uma à outra e compartilhar o que precisam para a sobrevivência da outra. É por isso que, ao mudar o ritmo de sua respiração, você pode mudar a liberdade da alma. Ao compreender a operação do hidrogênio, entenderemos muito mais sobre a totalidade da operação. O hidrogênio chega ao corpo por meio de uma combinação de maneiras. Por meio da essência de sua criação no corpo, ele nos mostrará o caminho para o Criador. Se entendermos, teremos encontrado nosso caminho para o mundo da criação. A sessão de voo de amanhã será a primeira de duas sessões. Na segunda sessão, criaremos esse caminho para o Criador deliberadamente em nosso sistema. Temos de criar essa condição dentro dele. Observaremos como você se sente e como você se aproxima do caminho e veremos quais energias são necessárias para encontrar uma maneira de receber isso. Falaremos talvez por 5 ou 10 minutos na sessão de amanhã e depois encerraremos a sessão em silêncio. Pode durar até 2 horas, dependendo do que vimos, do que virmos e de como você tentar entender. Talvez durante a sessão você descubra como elevar sua alma, como dar e receber, e encontre uma solução para si mesmo sobre como elevar a alma da maneira correta. Isso significa encontrá-la por si mesmo, sem roubar de ninguém, e também sem roubar da alma da fisicalidade ou da alma do homem. A sessão de amanhã abrirá muitas coisas para nós e para vocês. Disponibilizaremos os campos para vocês usarem para elevar sua alma, suas próprias dimensões físicas para a alma e para a alma da fisicalidade. Você terá de aprender a usar suas emoções. Preparamos a mesa da festa com sanduíches, frutas e bebidas, mas cabe a você decidir o que você vai pegar da mesa. Você decide com quem quer comer e beber. Talvez com um estranho, ou com sua mãe. Ou talvez você leve comida para seu filho que está com fome. A mesa e a energia são as mesmas. É o amor do Criador. É você quem a compartimenta e a separa de acordo com o que deseja fazer com ela. Com a energia, você pode escolher se alimentar ou visitar sua mãe. A energia nos traz o fluxo dos campos do universo, que eu chamo de água. O homem não entendeu o poder da água que ele bebe, nem a força de sua vida, nem entendeu os campos da água que ele bebe e por que 95% do seu corpo depende dela. Por meio da água, a essência da criação na Terra se mantém na gravidade deste planeta. No estado da matéria, os campos magnéticos deste planeta são medidos pelo ferro e nós os chamamos de ímãs. Mas nos estados gasoso e líquido, o campo magnético é o oxigênio. Então, como é que você não entendeu que por meio da essência do estágio inicial, a energia fundamental do plasma é hidrogênio? A água tem 2 hidrogênios, sendo que um deles se conecta aos níveis de energia do homem e o outro se conecta à energia do universo, da criação e do Criador. Você ainda está vivendo na ignorância desse fato. Esse é o segredo da vida neste planeta, e é a mesma coisa em todo o universo. O amante nunca se esqueceu de seu amor. Você chama isso de H2O, mas você não entende, e isso significa que você é muito físico. Por que precisamos de dois iguais? Para estarmos conectados à dimensão da fisicalidade deste universo do planeta do homem. O que você bebe lhe dá acesso tanto à sua alma da fisicalidade quanto ao seu Criador. E você tem sido ignorante em relação a isso porque nunca entendeu. Você chamou isso de ganhos ou o que quer que seja. Você colocou isso na tabela periódica dos elementos, mas vocês nunca entenderam o elemento que os criou a partir das energias do Criador. Esse é o seu caminho, a sua direção e dimensão para a posição no tempo, espaço e lugar que você chama de Criador. Em resumo, a água tem uma natureza dupla, como o cobre, uma parte vai para a fisicalidade e a outra para o Criador. E talvez ele esteja dizendo que ao compreender o plasma de hidrogênio, podemos levar seus campos de volta ao Criador. Agora podemos entender um pouco melhor por que existimos do jeito que existimos, e talvez encontrar o caminho para o nosso Criador. Mas não se esqueça de que só porque decidimos chamá-lo de hidrogênio, não significa que haja uma medida para isso que você possa adicionar um ao outro e encontrar o acesso ao Criador. Quando bebemos água, a energia que recebemos dela é instantânea. Um hidrogênio alimenta a conexão da alma com o Criador e o outro alimenta a fisicalidade. Até mesmo quando respiramos, dizemos, estou absorvendo oxigênio. Mas, na verdade, estamos criando uma conexão dentro dos campos de hidrogênio de nossos pulmões para manter os campos da alma do homem circulando e criando uma conexão contínua com os campos da fisicalidade. Quando você corta um deles, ambos são cortados e você experimenta a morte. Então você entende o quão pouco você entendeu sobre o que criou você e do que isso depende para mantê-lo conectado ao Criador. Sempre me perguntei como o homem conseguia andar por aí e ignorar exatamente aquilo que o mantém sempre conectado ao Criador. Como dizem, ignorância é uma bênção. Talvez entendamos melhor que até mesmo a força do campo da água da terra é a essência de nossa criação e não o estado da matéria. É por isso que pessoas de diferentes partes do planeta têm emoções diferentes e características diferentes de acordo com essas emoções. O hidrogênio criado em uma parte do planeta é ligeiramente diferente das outras partes, mas ainda assim é consistente com os campos de inércia daquele lugar e cria uma certa imagem para aquele lugar. Não importa o que você faça fisicamente. Se mantivermos um homem em um determinado lugar neste planeta por tempo suficiente, ele mudará suas características. Por exemplo, se um africano estiver na China, ele se tornará chinês. Não é necessária a evolução do tempo nem a travessia do Estreito de Hormuz e a divisão em norte, oeste e leste, como fizeram nossos ancestrais. Depois, eles se tornaram russos, europeus e chineses, respectivamente. Podemos acelerar essa mudança em um instante se entendermos o processo. Na próxima conferência em Londres, nosso pessoal tentará mostrar isso por meio da dimensão da fisicalidade. Mas vocês precisam entender o conhecimento por trás disso. Para as pessoas ignorantes do público que não tem a menor ideia, isso parecerá apenas uma mágica. Tudo o que conecta o homem à vida de sua fisicalidade está conectado a ambos, a alma e a fisicalidade. Caso contrário, você não teria isso. Observe a estrutura do seu aminoácido. O oxigênio é o campo magnético da Terra, e o hidrogênio é a conexão com a alma do homem e a alma do Criador e com a dimensão da vida neste planeta. É livre até entrar em contato com a água do planeta. Quando temos aminoácido e temos água, então, não teremos vida na dimensão da alma da criação. Mas quando criamos um saco de proteína e adicionamos água nele, criamos vida, uma célula. Porque então ela se conecta tanto à alma quanto ao Criador e ao estado da matéria do tempo e do lugar da Terra. É por isso que algumas pessoas engordam tanto por causa de suas emoções ou têm câncer por causa das mesmas emoções. E porque nos apaixonamos por meio da mesma emoção e da mesma água. Nos últimos 10 minutos, expliquei a sabedoria da criação desde o Criador até o homem. Fico imaginando quantos milhares de anos o homem levará para entender isso. E se você entendeu isso, então temos de encarar a verdade sobre o quanto ignoramos tudo sobre nós mesmos e nossa vida. Tudo isso está nos ensinamentos originais, nos quais eu continuava falando sobre as emoções. Que emoção você coloca na proteína e que emoção você coloca na água. Ao controlar a salinidade, podemos ditar o que uma célula se tornará. Por meio das emoções criadas no cérebro, determinamos se essa célula se tornará uma célula do coração, dos pulmões ou de outras partes do corpo. Eu lhes dei o segredo da criação. Um dia, pelo menos um homem entenderá o que foi explicado. Se você entender isso, então você terá encontrado o caminho para ser capaz de existir em ambas as dimensões, como nós fazemos. Nós nos conectamos à alma. E a fisicalidade permanece a mesma, mas depende de qual alma e em qual dimensão e direção. Será que ela compartilha o conhecimento, a transmutação e a fonte da criação ao mesmo tempo, por meio da mesma força de campo da fonte? É por isso que tudo no universo tem um denominador comum e vem da mesma fonte. O denominador comum é a força do campo e não a fisicalidade de um corpo. Eu ensinei muito para vocês hoje, se vocês entenderam. Abri a passagem secreta da vida neste planeta e além dele. Mostrei o caminho para o seu Criador e tenho certeza de que você ainda estará cego para entender isso. Por meio do conhecimento da emoção, você deve ser capaz de criar as condições necessárias para a sua própria sobrevivência. Isso está muito bem escrito no Alcorão. Qual é o centésimo nome do Criador? Isso tem sido elusivo para o homem. E eu completei isso. Isso é o que ele tem desejado e está escrito em muitos livros sagrados. Está na essência do ensinamento de hoje. É por isso que o homem é tão físico e a fisicalidade tem sido prejudicial e um bloqueio para que ele alcance seu Criador na dimensão dos campos. Em vez disso, o homem sempre se preocupou com o céu ou o inferno em que iria parar depois de se separar de sua fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido isso e que um dia amadureçam o suficiente para entender a totalidade. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 506. A Conferência de Londres será anunciada na mídia pelos promotores do evento. Pela primeira vez, esse tipo de conferência será transmitido ao vivo pelo Zoom, mas somente para os líderes mundiais e tomadores de decisão e não para o público. O motivo disso é que é muito difícil trazer diplomatas, presidentes e reis de alto nível para o Reino Unido sem que eles tenham que se reunir oficialmente com o rei da Inglaterra. Se conseguirmos fazer isso, já sabemos quais serão os primeiros 3 ou 4 líderes que estarão online. Isso já foi preparado para eles. Esperamos que muitos embaixadores sigam o mesmo caminho. Por exemplo, não estamos convidando apenas o embaixador da Libéria em Londres. Estamos convidando todos os embaixadores da Libéria em todo o planeta. Portanto, trata-se de uma grande operação. Talvez os presidentes do Irã e dos Estados Unidos estejam online. Será criada uma situação específica para que eles tenham acesso. Não sabemos quem estará assistindo do outro lado. Talvez seja o presidente, sua esposa, seu gabinete e outros que queiram ver o que virá para a Terra. Haverá alguns acontecimentos chocantes para muitos líderes mundiais. Talvez uma conferência internacional seja convocada imediatamente para os líderes mundiais sobre como lidar com essa tecnologia nos próximos meses ou anos. Todos saberão que as nações africanas serão tão poderosas quanto os Estados Unidos na ciência do espaço e na tecnologia. Isso trará um equilíbrio para as nações, em que a superioridade das armas se tornará algo sem sentido, pois todas as nações terão acesso à tecnologia espacial mais recente. Em breve nos reuniremos com nossos parceiros do governo chinês para tentar encontrar uma maneira de a liderança chinesa assumir a liderança nessa conferência no Zoom. Depois veremos como podemos desenvolver isso. Aqueles que participarem da conferência se lembrarão dela. É aqui que trazemos a mudança por meio da tecnologia. É um conhecimento e não uma conversa. Os governos podem pedir aos seus cientistas que testem e vejam por si mesmos. Aqueles que vocês consideram seus governantes descobrirão que todos os homens e nações são iguais, porque agora o conhecimento será compartilhado entre todos. As nações que aceitarem a tecnologia não precisarão procurar ajuda dos governos ocidentais e com o apoio do governo chinês tentaremos facilitar tudo o que pudermos para que ela seja compartilhada igualmente em todas as medidas. Espero ver muitos de vocês em Londres e que a comunidade mundial adote esse conhecimento da maneira que deve ser feita para criar a próxima etapa para a paz. É tecnologia em troca da paz e igualdade para todos. Pergunta para o Sr. Cash. Quando acordamos de um sonho, por que não nos lembramos tão pouco dele? E você poderia nos explicar mais sobre os sonhos? Sr. Cash responde. Depende de onde você está. Algumas pessoas conseguem se lembrar de todos os detalhes de seus sonhos, onde estava a colher e o garfo e quem estava em cada lugar. Mas o Sr. Cash diz aqui que não consegue se lembrar de seus sonhos dessa forma. Mas ele se lembra de ter sonhado com alguma coisa. Ele chama isso de demência da emoção, em que nos lembramos apenas do que gostaríamos de lembrar. Depende de quão importante o sonho é para nós e se ele toca nossa emoção e se torna parte de nós. Alguns de nós podem se levantar de um sonho e isso mudar nossa vida, porque a força do campo da informação, a imagem, ou o que eu chamo de emoção, é exatamente a mesma que a nossa naquele momento. Conheço uma senhora que mudou de religião por causa de um sonho que teve sobre um profeta. Ela não conhecia o profeta e ficou sabendo sobre ele. Ela tinha 20 e poucos anos e nunca perdeu seu amor por ele, até quando morreu, aos 80 anos. Somos nós que decidimos sobre nossos sonhos e isso depende da emoção, da conexão com essa emoção ou das informações que temos sobre isso. Ainda me lembro de quando minha mãe teve um sonho, mas ele não tinha nenhum significado ou sentimento para mim, mas era muito profundo para ela. A tocou. Eu tinha apenas 20 anos de idade quando desci as escadas e a encontrei sentada à mesa de jantar chorando. Perguntei para ela, por que está chorando, mãe? Ah, disse ela, eu tive um sonho que você estava morto. Eu disse, mas eu estou aqui. Perguntei a ela sobre o sonho e anos depois ele se tornou realidade. De certa forma, ela entendeu o que era aquele sonho. Já vi pessoas que sonharam e pularam da cama e correram por causa do medo que viram. Somos nós que decidimos como interpretar o sonho e isso depende da emoção que a informação nos traz. Muitas pessoas podem dizer que nunca sonham, mas se você se aprofundar o suficiente, descobrirá que elas não fazem nada além de sonhar a vida inteira. Nas sessões de amanhã e da próxima semana, tentaremos mostrar como controlar a força de seus sonhos. Na verdade, você trabalha por meio da expansão da alma e da conexão dele. Não revelaremos nada sobre o teste de amanhã até a semana seguinte, após o término da sessão. Você ainda está usando o mesmo fone de ouvido e nada mudou. Da última vez, você usou o teste pH para mostrar fisicamente que algo mudou. Desta vez, você sentirá isso por meio de sua alma. Mas é o mesmo teste. Desta vez, você mesmo é a ferramenta de medição. É a essência de sua emoção. Talvez nas próximas sessões conectemos o lado físico e emocional. Então você poderá ver como você se manifestará na profundidade do universo. Aqueles de vocês, buscadores de conhecimento que estiveram conosco durante todos esses testes e que são de todas as partes do planeta, encontrarão uma mágica muito em breve no processo de sua vida. Porque vocês encontrarão acesso a ambas, a alma e a fisicalidade, se vocês entenderam uma ou outra. No mês passado, mostramos como podemos controlar e mudar sua dimensão física através de salinidade ou pH e do nível do açúcar. Você mesmo mediu. Portanto, você entendeu. Desta vez, Mudaremos a condição e permitiremos que você brinque consigo mesmo sobre o que deseja obter da mesa que fornecemos para você. Descobriremos a mágica no final da segunda semana. Da última vez, mostramos para vocês a dimensão da fisicalidade e desta vez mostraremos a dimensão da alma. Veremos o que você se lembra e o que gostaria de criar para se lembrar. É assim que os transformaremos em passageiros do universo. Será através de vocês mesmos e não através de nós. Então vocês entenderão por que se lembram de alguns sonhos e de outros não, ou simplesmente os ignoram. É como se você não quisesse se lembrar daquela lembrança e dissesse: ela não tem efeito sobre mim. Pergunta para o Sr. Cash. Os animais, as plantas, os insetos, etc., também sonham e têm emoções para liberar sua alma para transmutar, inclusive para o Criador? Sr. Cash responde. Sim, é claro. Você já observou seus gatos ou cachorros rindo enquanto dormiam? Já viu como eles franzem a testa quando estão dormindo? Ou de repente eles pulam, exatamente como os humanos fazem? É claro que sim. Nos cursos de sobrevivência na natureza, eles ensinam a observar os sinais da natureza. Eles podem lhe dizer onde está o sol quando você está nas profundezas da floresta e não consegue vê-lo. Ou como será o tempo, por meio da observação de sinais na natureza. Ou como será o clima, observando as plantas e as árvores. Ao observar a força dos galhos das árvores, elas podem lhe mostrar a direção sul, norte ou de onde vêm os raios solares. Ao observar a posição em que a toupeira faz seu buraco na colina, você pode saber qual é a emoção dela. Ela sabe se vai ser um ano úmido ou seco. Quando é um ano úmido, ela faz o buraco bem no topo da colina, porque não quer ser inundada. Então, sim, eles têm emoção. Por que os agricultores mudam de um grão para outro a cada estação? Há muito o que aprender. Alguns de nossos ancestrais eram bons observadores do poder do conhecimento e da emoção e entendiam essas coisas. A toupeira está ligada à emoção do planeta meses à nossa frente. Se você cavar um buraco bem no topo, você se aproximará do Criador. Os governos trabalham com isso em uma escala maior. Eles têm o conhecimento, mas se o ignorarem, então eles terão que conviver com os perigos disso. Pergunta para o Sr. Cash. Nos sonhos encontramos seres divinos e recebemos ordens ou conhecimento. É o nosso próprio eu superior? As emoções enganosas que se originam do cérebro podem causar algo assim? Não temos de fazer a distinção entre elas? Depende do desenvolvimento superior da pessoa que determina a qualidade dos sonhos? Para outros, a realidade de fato? Sr. Cash responde. Depende. Mas tem muito sentido se você entender. Há diferentes tipos e causas de sonhos. Muitos sonhos estão relacionados ao que você faz no seu dia a dia e ao trabalho físico. E sonhamos com conversas que tivemos durante o dia com outras pessoas. Elas transportam essa emoção para o estado do sonho. Por exemplo, se você ouviu falar de um acidente, naquela noite você pode sonhar com um acidente. Os telefones celulares têm dispositivos de rastreamento e gravação embutidos nos chips e eles funcionam mesmo quando o telefone está desligado. O Google tem um sistema de reconhecimento de voz e você pode testar isso. Tudo o que você precisa fazer é dizer que está interessado em ir para o México. E dentro de alguns dias, você começará a ver todos os tipos de anúncios sobre o México em seu telefone. As pessoas acham que foi algo como uma intervenção divina e dizem: ah, eu estava falando sobre isso e agora todos esses anúncios aparecem no meu telefone. Não. Isso foi planejado pelo Google e por outras empresas em segundo plano. O Sr. Cash chama isso de emoção comercial. Você faz o mesmo de outras maneiras. Quando eles fazem aquelas propagandas em massa, recebemos a carta em nossa caixa postal. Algumas das informações que recebemos como sonho são como essas correspondências em massa. Elas também podem vir como distribuições individuais de emoções. Depende de como estamos conectados a isso. Podemos receber essas informações em um sonho. Já testemunhei isso em minha própria vida, porque eu me coloco de fora e vejo as coisas como elas são. Recebemos conexões como quando queremos ver nossa mãe, mas ela não está lá e não podemos sonhar com ela esta noite. As pessoas que conseguem ver sua mãe todos os dias significam que elas têm uma conexão de alma com ela e isso se manifesta de uma maneira diferente. Ou você entende e interpreta isso de uma maneira diferente. Em essência, se nos conscientizarmos de como os sonhos são estruturados, então tudo terá um significado e uma razão, e poderá ser compreendido. Recentemente comecei a falar muito sobre o ciclo da minha vida em relação ao futuro e ao presente para que você possa entender como tudo está estruturado e como as informações e o conhecimento surgem. Por meio de exemplos, estou tentando deixar muitas coisas bem claras para que vocês entendam. Em parte, as coisas são dadas a nós e, em parte, decidimos como nos conectar a elas. Quando eu estava estudando para ser físico e engenheiro nuclear, um dia meu diploma chegou pelo correio em um tubo de papelão, como os tubos em que o papel higiênico é enrolado. Fiquei intrigado quando abri. Perguntei a mim mesmo, o que é isso? É um tubo de rolo de papel higiênico? Então percebi que meu diploma estava dentro dele. Eu tirei ele e o coloquei no rolo de papel higiênico. Minha mãe me perguntou o que havia chegado. Eu disse que era o meu diploma e que ele vale tanto quanto esse rolo de papel higiênico, porque eu não vou usá-lo na dimensão que você quer que eu use. Antes de ir para a universidade, para me tornar um físico nuclear, eu era um dos melhores alunos da minha classe no Reino Unido, com notas de 86,3% em todas as matérias. Devido às minhas altas notas, eu podia frequentar qualquer universidade que quisesse. Minha irmã estava na escola de medicina na Universidade de Manchester. Ela queria que eu estudasse medicina, mas eu não tinha a menor intenção de fazer isso porque eu fico louco quando vejo sangue. Por isso eu desenvolvi um sistema de bem-estar sem sangue, porque posso fazer isso sem precisar tocar no sangue. Parece que a irmã do Sr. Cash aqui não queria que ele se tornasse um engenheiro nuclear, então decidiu levar ele e a mãe para ver o filme Síndrome da China, como uma forma de assustar a mãe para ela convencê-lo a não seguir o caminho nuclear. Mas ela não conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia. Então ele disse que depois disso, todos os sonhos vieram até ele. Ele contou novamente como sua mãe sonhou com ele e com o profeta. Ela disse que sonhou com o profeta carregando o corpo dele vestido de branco. Ela perguntou ao profeta se ele estava morto. O profeta disse, não, ele é um de nós. O que sonhamos depende de como entendemos as coisas e com o que queremos que o sonho se conecte. Lembramos as partes que queremos porque nos convém justificar nossa dimensão da fisicalidade. Na velhice, antes de morrer, as pessoas dizem que começam a conversar com os parentes que já morreram. Isso acontece porque elas já estão se preparando para partir e isso as faz se sentirem seguras. Elas sabem que a jornada ao lar está começando. Isso acontece porque a emoção da transmutação está começando a se abrir. Ela está sendo aceita, então você permite certas emoções que o aproximam daqueles que já morreram. Agora entendemos o processo. O que aconteceria se a emoção de 100 mil pessoas em um estádio fosse capaz de criar a emoção de ir a Marte? Se elas conseguissem criar a força certa, todo o grupo se transmutaria para Marte instantaneamente. Mas que caos isso criaria? Será que veríamos 100 mil pedras aparecendo ou 100 mil minhocas circulando? E será que todos eles saberiam como voltar para a Terra e assistir ao restante da partida de futebol? Falo sobre isso porque é a emoção que cria a transmutação. Não conto a vocês muitas coisas. Quando ele era menino, o Irã era a única nação do Oriente Médio que permitia que israelenses visitassem seu país. Sr. Cash foi a um jogo de futebol entre Israel e Irã. Como ele era metade judeu e metade muçulmano, mas totalmente iraniano, ele se emocionou muito ao participar daquela partida. Ele pensou, por que a emoção tem que vir de quem torcemos? Não podemos simplesmente aproveitar o jogo? No final do jogo, ele disse ao tio, assistimos a três coisas juntos hoje. Mas o tio disse, Miran, vamos tomar um sorvete, você pensa demais e entende demais. Se criássemos a mesma emoção da partida de futebol, mas fosse a alma do Criador jogando com a nossa alma, assistiríamos a partida da mesma forma? Ou isso mudaria a emoção porque ainda temeríamos a derrota? De volta ao sonho de sua mãe, quando ele desceu as escadas e sua mãe explicou o que viu seu corpo sendo carregado, ela perguntou ao profeta: ele está morto? O profeta disse: não, ele é um de nós. O Sr. Cash disse a sua mãe: mãe, você não queria que eu me tornasse um físico nuclear? E você não me deixa ir para o outro lado. Então por que está chorando? De qualquer forma eu vou ser morto. Já estou morto. Então qual é a preocupação? As emoções que carregamos ditam o que sonhamos. E pelos ensinamentos médicos, entendemos que nossa emoção decide a hora, a posição, o lugar, a forma, a cor e até mesmo as palavras que falamos. Há muito mais a aprender sobre as emoções e a profundidade dos sentimentos e como podemos usá-los para controlar nossa manifestação da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash: como é possível que eu receba o irmão vento em uma tempestade e que eu esteja protegido com tanto calor de amor ao meu redor? O amor é transformador. O amor comum é algo diferente de ser o próprio amor? Se o amor está se transformando em um ser de luz, como alguns santos já foram, como Jesus e outros, será que ainda é uma emoção, uma vez que a emoção vem do cérebro e talvez leve algumas pessoas a se desviarem? O Sr. Cash responde: depende. É o vento do amor ou é um vento físico? E como podemos separar e distinguir entre os dois? Será que é uma inundação de algo e isso é tudo? Há tanta coisa que nos toca. O ar está sempre presente, mas quando uma grande quantidade dele está indo muito rápido, então chamamos de vento. Será que é a mesma coisa com o amor? O mesmo acontece com a emoção? Quando há muita emoção, podemos lidar com ela? Será que esse vento forte que nos move também nos dá elevação? Será que o amor nos move da mesma forma? Poderíamos chamá-lo de amor ou de vento emocional? Será que encontramos o amor no frio ou no calor e a mesma emoção é criada por ambas as condições? Cada uma delas gera uma emoção diferente. Temos que considerar a interação entre os campos da fisicalidade e os campos da alma do homem e que eles criam sua própria emoção, embora cada um tenha sua própria emoção. Essa emoção é um tomador de decisão para trazer o homem porque é aceita por ambos. Por exemplo, quando perdemos um filho e passamos pelo processo das emoções da alma, isso pode se tornar um câncer. A dor que um pai sente por seu filho pode se tornar um câncer de próstata. A mesma dor entre mãe e filha pode se tornar um câncer no seio esquerdo. Já a dor de um amante pode se tornar um câncer na mama direita. No futuro, os cientistas serão capazes de dizer qual testículo tem câncer por causa de qual filho. Então entenderemos que é melhor ter um filho da alma do que um filho da fisicalidade. Os filhos da alma vêm do equilíbrio do amor da alma da fisicalidade da alma do homem, enquanto a alma da fisicalidade está dentro da alma do homem. Isso significa que há quatro fatores que se unem para obter um e todos eles precisam estar em equilíbrio. Então será uma criança perfeita. Na dimensão da fisicalidade, colocamos todas as emoções nisso e então, como não podemos alcançá-las, direcionamos as emoções para nós mesmos e criamos o câncer. No caso da mãe, o câncer está dentro dela porque o filho saiu de seu corpo, mas para a filha, a mãe está dentro dela porque ela nasceu dela. As emoções ainda estão conectadas. Por que temos câncer no lado direito quando é de um amante? Porque damos com a mão direita e recebemos com a mão esquerda. E porque demos tanto com a mão direita e deu errado, então queremos cortar essa parte. Mas não se esqueça de que o lado direito do corpo está localizado no lado direito do cérebro. É por isso que os órgãos reprodutivos do homem e da mulher são posicionados de forma diferente e que as emoções de um homem são diferentes das de uma mulher. Os testículos do homem estão reunidos em uma única parte, mas ligeiramente separados um do outro. Já os ovários da mulher estão totalmente separados dentro do corpo. O homem não entendeu a conexão entre a alma do homem e como a alma da fisicalidade estrutura o corpo físico. Somos nós que controlamos o câncer. A posição do câncer é controlada pelas emoções. estamos nos referindo às emoções há 10 anos dos ensinamentos. Agora é hora de aprender mais sobre elas. Pergunta ao Sr. Cash: o que acontece depois que a alma deixa a fisicalidade? Sr. Cash responde: você chama isso de morte e fica com uma pilha de material ali. A produção está concluída e era um protótipo. Em uma fábrica, depois de fazer o protótipo para a linha de produção, eles o destroem. Cada alma é um protótipo. Depois de construirmos a máquina a partir disso, não há mais utilidade para isso. Chamamos isso de morte e deixamos a máquina para trás, chamada de corpo do homem. Isso é tudo o que é. É uma produção descartável ou única. Aqui o Rick pergunta: gostaria de saber se alguém que se identifica muito com a sua fisicalidade, depois da morte, fica com a fisicalidade em vez de se elevar com a alma? Sr. Cash responde: não, o trabalho está feito. Um adendo aqui: aqui eu acredito que ele esteja querendo dizer que a alma não se apegará à fisicalidade, não importa o quanto esteja ligado a ela. É um fenômeno muito estranho, que é difícil para muitas pessoas entenderem. Somos criados a partir da interação dos campos e os campos nos levam para o lugar de onde nos trouxeram. Se entendermos isso, então não importa a fisicalidade que colocamos sobre a alma. A fisicalidade é um produto residual que descartamos. Nós nos perguntamos sobre essas coisas porque nunca entendemos que a alma do homem está dentro de nós. Então, quando atinge a maturidade, ela sai e segue seu caminho. Lembre-se de que para onde quer que ela vá, é instantâneo. Ela não fica vagando por aí para encontrar um lugar e uma posição. É uma comunicação em tempo zero. Nós viajamos nos campos do universo e não há resistência. É a dimensão das interações de campo e da acomodação. Eu me pergunto se um dia o homem fará um sistema de comunicação baseado na alma e criará uma comunicação em tempo zero. As ferramentas para isso já foram dadas. Estão nos ensinamentos e muitos de vocês já as criaram, mas vocês não sabem disso. Pergunta para o Sr. Cash: por que não podemos armazenar nossos ganhos em contêineres de aço? Sr. Cash responde: porque o aço tem ferro e está alinhado com o campo gravitacional da Terra. Portanto, ele cria uma linha de interação. Em outras palavras, ele interfere nos ganhos. Acho que drena a energia dos ganhos, talvez. O melhor recipiente para o CO2 é o plástico ou qualquer coisa que seja baseada em carbono, porque cria uma retenção de equilíbrio, cria uma estrutura nano da estrutura. A Fundação Cash usa recipientes de vidro para seus ganhos. Pergunta para o Sr. Cash: você pode explicar por que os dentes do siso existem? Aparentemente, eles não têm função alguma e causam dor e sofrimento na maioria das pessoas devido ao seu crescimento desordenado, que exige interferência cirúrgica. Isso é um desequilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade? Sr. Cash responde: é um enigma o fato de eles serem chamados de dentes do siso. Isso se deve, principalmente, à nossa interpretação do fato e a de mais ninguém. Eles originalmente deveriam voltar a crescer quando a mandíbula crescesse o suficiente. Está na história de como o homem evoluiu. Os dentes do siso fazem parte das emoções. Na história antiga, quando o homem chegava aos 18 anos de idade, ele perdia a maioria dos dentes da frente e os dentes do siso eram necessários para sustentá-los. Eles davam ao homem algo para mastigar por mais 5 a 10 anos, até apodrecerem também. Essa foi a razão pela qual o corpo os criou. Mas agora, eles se tornaram partes que não são necessárias. Algo semelhante foi visto em um peixe na Islândia que desenvolveu dentes apenas para esmagar as conchas de ostras e mexilhões. Hoje em dia, devido aos cuidados odontológicos e às cirurgias, os dentes não caem. Portanto, os dentes do siso não são necessários. Há mais discussões nesse workshop se você estiver interessado. Os buscadores de conhecimento chegaram ao ponto em que eles podem fazer crescer um dente. Agora entendemos o processo de crescimento dos dentes pelo corpo. Há um sistema específico que explica por que perdemos os dentes por volta dos 7 anos de idade. É o primeiro ciclo de maturidade. Então os dentes do siso, que em inglês o siso é chamado de dente da sabedoria, esses dentes surgem no segundo ciclo de maturidade. Nesse ponto, podemos ditar e moldar o futuro da criança. Os pais controlam a criança até os 7 anos de idade e moldam seu caráter. Depois disso, ela começa a decidir por si mesma. Por exemplo, ela decide o que quer comer. Portanto, temos dois conjuntos de dentes, os dentes de leite, no primeiro ciclo, e os dentes normais, no segundo ciclo. Nenhum outro animal faz isso. A fase de maturidade para emoções e para a fisicalidade ou ciclos de vida. Elas são aproximadamente aos 7 anos, depois aos 12 e depois aos 18. O nome dente do siso, que seriam dentes da sabedoria em inglês, veio dessas fases de maturidade. Foi feita uma pergunta aqui sobre como parar a calcificação do pâncreas ou algo do gênero, e o Sr. Cash respondeu o seguinte. A calcificação ocorre na forma de pedras nos rins e na vesícula biliar. Ela pode ocorrer no coração e causar a morte. Ela vem das emoções do coração. É uma doença muito rara que afeta cerca de 15 pessoas em todo o mundo em um determinado momento. A calcificação pode ser alterada se você entender o processo de como e qual emoção está por trás dela ou quais campos a criaram. Quando não há emoção por trás da calcificação e ela é apenas uma força de campo, vemos vírus como corona. Ele pode se desenvolver até a força do cálcio e afetar todas as sementes de cálcio de cada célula do corpo, e então podemos ver a morte. Com o corona, vimos pessoas sendo afetadas no coração e nos pulmões com calcificação maciça. Isso se deve ao fato de o campo de ter essa força. É como usar um ímã e ele é atraído por todo o cálcio. O mesmo acontece com a criação de pedras. A força do campo do ambiente determina a calcificação. Para mudar isso, você precisa ser capaz de interagir com ele. A Fundação Cash adquiriu esse conhecimento ao longo dos anos. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a diferença entre transmutação e transporte? Como você costuma usar essas duas palavras juntas, parece que elas ocorrem simultaneamente. Sr. Cash responde. Transmutação é quando transferimos a energia. Transporte é quando você faz isso na fisicalidade. Você sonha por meio da transmutação. Mas quando entramos em um avião ou em um carro, viajamos por meio da fisicalidade. Você já viu um carro saindo do seu cérebro? Porque temos as duas almas, a alma da fisicalidade e a alma do homem, ambas precisam se transmutar e então o corpo se manifesta na fisicalidade. O teletransporte não existe. Isso foi inventado para a televisão e agora eles têm uma palavra para isso. Mas é apenas um sonho bom. A transmutação é muito simples e é feita através dos níveis de energia sem a fisicalidade, e então o corpo é transportado para um novo local. Acredito que ele se manifesta novamente por meio dos campos das emoções, e então vemos um corpo aparecer e pensamos que é o mesmo corpo. Um adendo aqui, acho que o que ele está dizendo é que quando você tem um corpo morto, a alma do homem é separada dele. Portanto, você pode transportar o corpo morto porque ele ainda é físico, mas não a alma do homem. Portanto, a alma do homem precisa se transmutar para o local do enterro e provavelmente faz isso por meio de sua emoção. Mas e quanto à alma da fisicalidade? Ela também está separada do corpo morto? O Sr. Cash disse aqui, nesse workshop, que a alma da fisicalidade está presente no enterro, muitas vezes. O Sr. Cash continua e diz... A sessão de amanhã será um momento fantástico para aqueles que estiverem presentes. Talvez vocês se aproximem um pouco mais da transmutação. Nas últimas sessões, estávamos trabalhando com o transporte. Será um momento incrível nessas duas sessões. Quero ver como os buscadores de conhecimento lidam com isso. Pode levar até 3 horas. Ele receberá inputs contínuos por meio dos gráficos e decidirá por quanto tempo executar a sessão. Será um experimento e um conhecimento incríveis para nós. Isso nos deixará um passo mais perto de entender a direção da transmutação, a essência das energias de transmutação e como você pode transmutar. Muito provavelmente traremos essa dimensão para a Conferência de Londres de uma forma incrível. Pergunta para o Sr. Cash. Recentemente nas mídias sociais vemos cada vez mais vídeos mostrando pessoas desaparecendo de repente. Esses vídeos são reais? Sr. Cash responde. Muitos deles são mágicas de câmera e jogos que as pessoas fazem. Mas na realidade isso pode acontecer e você está aprendendo a fazer isso. Mas é um conhecimento de entender como transferir a energia. Às vezes fico intrigado com o fato de um homem ser ignorante. Vamos falar sobre algumas coisas. O que é um dia e uma noite? Por que temos o dia e a luz do dia? Será que é só porque a Terra gira e está voltada para o Sol? O Sol está em um ambiente próprio. Se sairmos da Terra, será sempre tudo escuro. Então, como podemos ter luz do dia na Terra? Nunca quisemos entender a interação dos campos magnéticos e gravitacionais da Terra com o Sol. Ela cria um atrito no plasma e é isso que chamamos de luz do dia. Os fótons, ou o que quer que seja, conectam-se à força do campo do centro da Terra e são puxados para dentro. E é por isso que temos luz do dia contínua. Se você perguntar fora da Fundação Cash, ninguém tem uma explicação para isso. Agora temos o conhecimento e a compreensão. O mesmo acontece com outros fatores da vida. Agora que entendemos, podemos explicá-los cientificamente. Mas ainda assim as pessoas tentam ser ignorantes, porque ignorância é uma benção. E o mesmo acontece com esse tipo de pergunta. Agora que você entende o mundo do plasma e o que ele faz, deve ser fácil explicar esse tipo de coisas. Se você não recebe e-mails da Fundação Cash, verifique sua caixa de lixo eletrônico, que talvez ele esteja lá. Porque o Google e especialmente o Gmail decidiram que se a Fundação Cash enviar mais de 4 ou 5 mensagens, eles simplesmente as descartam como lixo eletrônico ou não as transferem. Não sabemos o motivo. Estávamos discutindo isso com nossos promotores, que de alguma forma o Google colocou um filtro na Fundação Cash, como de costume. E se nossos escritórios enviam um determinado número, às vezes até um, eles o bloqueiam ou o enviam para o lixo eletrônico e as pessoas não o recebem. Então verifique sua caixa de lixo eletrônico. Pergunta para o Sr. Cash. Em uma caixa de gancho, o buscador de conhecimento viu cristalização de cobre nas placas, onde ele tem uma bobina nanorrevestida com uma placa de cobre. Sr. Cash responde. Vemos isso com frequência e é decorrente das interações de campo de diferentes camadas das camadas nano e do ambiente. Esse é um fenômeno normal e depende da mistura do cobre e da forma como ele foi nanorrevestido. É a transmutação. Para limpar a soda cáustica, você pode usar gangue de hidrogênio ou gangue de zinco e cobre juntos. Quando você adiciona hidrogênio a ela, em um nível tão alto, você a força a se tornar alcalina. O ácido se inverte. Isso leva à criação da vida, se você entender. Para queimaduras cáusticas, use o gangue de CO2. A promoção da Conferência de Londres começa na segunda-feira em todo o planeta. Ele explica sobre os grupos pedófilos aqui, o Sr. Cash alemães, que estão escrevendo para as embaixadas para causar problemas à conferência. O governo da Bélgica terá permissão para participar. A reunião tem que ser igual para todos. Não podemos trazer a paz se trouxermos uma divisão. Manteremos essa conferência internacional e aberta, e todos os seus líderes estão convidados a participar se quiserem. Para a conferência de Pequim, temos que entrar em contato com o governo chinês e ver como ele responderá. Solicitamos a presença de Sua Excelência, o presidente Xi da China, para abrir a conferência em Pequim. Deixamos tudo de lado para compartilhar conhecimento com todos os homens igualmente. A conferência em Londres deve se tornar o centro da paz e trabalhar pela paz da maneira correta. Esperamos ver alguns de vocês lá. Esse é o fim desse índice rápido do workshop 506.